Yeah. Eu agradeço a todos aqueles que me fizeram virar um monstro. No estado em que me encontro, dificilmente vai ter retorno. Só penso em matar todos, eu penso em ir atrás de um por um. Fazer experiências de tortura pra ver até onde tudo é comum. Pra ver até onde aguento passar a dor que estou passando. Só que vai ser de outra forma que ainda estou analisando. Eu entendo todos aqueles que matam movido por um sentimento. Provocado por terceiros, não existe um arrependimento. Eles esperam o tempo que for pra fazer a faca entrar no corpo daquele inconsequente que brincou com o coração do outro. Eu não vou fazer nada pra controlar tudo que sinto. Pelo contrário, eu vou atrás pra fazer valer o nome de assassino. Que se foda se eu vou ser preso, não tenho mais nada pelo que viver. Quem sabe lá mesmo eu me mate, estou decidido a fazer. Vou procurar não ficar pensando no que os outros vão pensar, no que os outros vão dizer, no que os outros vão falar. Que se for dos outros, foi por isso que hoje me encontro no fundo do poço. Um ser amargo destruído que até agora sofre um desgosto. Eu tinha tudo pra ser alguém, a inteligência sempre se fez presente. Mas um dia resolvi confiar em alguém que sempre esteve ausente. Agora pago o amargo preço da rejeição de quem eu amava. Agora vou descontar minha raiva no gatilho duro dessa arma. Que tem munição de sobra pra mandar muita gente pra vala. Não sou bandido, não vou levar nenhum bem de dentro da sua casa. Eu só quero a sua vida e de mais ninguém ela me pertence. Eu vou fazer o que deve ser feito com esse tipo de gente. Mascarado, mas não me importo. Se alguém vai me descobrir, pode colocar a minha foto na tela. Que se foda, eu não tô nem aí. Pra onde vou depois que te matar? Ninguém vai me pegar pra me lixar. Por isso eu tenho que ser rápido e me suicidar antes de me pegar. Eu vou causar um pouco de pânico antes de te exterminar. Eu vou fazer você se arrepender daquele dia que me fez chorar. Foi por causa de você que hoje eu não consigo sentir nada. Foi por causa de você que não tenho sentido na minha vida, desgraçada. Eu vou andar até cansar, vou mendigar uma carona pra tentar chegar aonde você está. Você não merece viver, por isso eu vou atrás de você. Pra eliminar um verme do mundo que só serve pra se promover. Em cima dos outros a pessoa fria que manipula. Mas sua hora está chegando, vou te matar, filha da puta.